3662, decolou os 39, chame o controle em 120.8 e tenha uma ótima noite. 1208, uma ótima noite para o Cavaleiro também, até a próxima. Controle Buenas, o TAM 3662, cruza 1900, agora 2000 na saída Puca. 3662, Buenas, contato radar na decolagem subal 370, perfil Puca Jamuzitar. Ok, perfil Puca Jamuzitar, via Ziparo 3662. Controle de Salvador, 9272, formação de informe. 9272, eu tenho identificação do Sol 050, chegada Mari. Quando possível, o 3662 solicita a senhorita Vora Jamo. Jamo. Apresente o autorizado Jamo, aguarde coordenação para Zipar com o Centro Recife. Quando Jamo, na escuta 3662, obrigado. No zero, ajuste no zero, no dois. No ponto de espera, chame torre na frequência 118, decimal 95, senhor. Tem um bom voo, 63 no zero. Parque Índia, 02, ponto de espera, 3662. Dois controle. Na escuta, senhorita. Controle ideal para Natal. Ideal para Natal 047, senhorita. Pesado direto Natal da presente na 3662. Direto Natal, obrigado, 3662. Gol 9212, autorizada final LSXC pista 10, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado. 9212. Meia 3 ou 3 indicada? Com 270. Gol 9272, redução indicada 2309. 2309, gol 9272. Salvador, TAM 3858, pushback finalmente no 03. Portão 3 aprovado, chame táxi, TAM 3858. 3858, estamos por táxi. Da posição Duna, você segue como número 2. É, vamos incrementar aqui, então, 290. Salvador, boa noite, eu chamei minha 3.0.0. 3.1.0, muito boa noite, está autorizado a linha decolada 1.0, o vento de 0.9.0 graus com uma dezena de nós. A linha cola no 0, para a linha 3.1.0. 2662, chame Recife no 2685, alternando no 2545. Poderia confirmar por despesa novamente a frequência do 3662, gente? 2662, 12685, alternando no 2545. 12685, 12545. Muito obrigado, senhorita. Uma boa tarde, até a próxima. Uma boa noite, perdão, até a próxima. Um bom fim de semana. Até um bom fim de semana, um bom voo. Obrigado. Salvador, boa noite. Eu chamei 6310, passa 1500 pés. Eu chamei a 3310, contato radar na decolagem, subo 350, perfil Pucajamo Aracaju. 350, Pucajamo Caju, 6310. Estabilizou, gol 9212. Gol 9212, completa final, eixo da Torre Salvador, 11895. 1895, obrigado, até agora. É. Firmando, como que você está recebendo a gente agora? Ainda muito baixo, chefe. Então tá bom, obrigado. 2000, 6313. Zona 3 tem condições de voar Duna guardando o vetor final para o localizador? Só se for agora. Duna vai voar. Prezado Duna, guarde o vetor final para o lote. Muito obrigado. 9272, desça para 3.000 pés, 1.012 ajuste. 3.012, igual 9272. Salvador, gol 9212, na final da 10, boa noite. 19212, boa noite, avistado, está livre o pouso 90, cheque o trem, vento de 090 graus com 8 nós, o altímetro no 012. Livre pouso na 10, baixou e travando. Salvador, boa noite, 3858, ponto para dar 90, tá pronto. Então, 3858, após o gol que pousa, a linha mantém a 90, prepara-se para a decolagem, então logo autorizado. Após o pouso do gol, a linha mantém a 90, 3858. No solo aos 50, livrando a direita, chame o solo em 121 no decimal 9, tenha uma boa noite. 219, Oliveira, obrigado. Autorizado, 633. 3113 para o localizador esquerda 1160, reporte estabilizado sinal ILS que feito está aberto. É 160, reportará. Gol 9272, desça para 2012, livre sinal ILS que feito, reporte estabilizado. 2012, livre aqui, reporte estabilizado, gol 9272. Salvador, boa noite, azul 4070, passou uma senha de forma. Cruzando 200 para o 50. Azul 4070, voo ITAP, desça aos 50. ITAP, vai descer aos 50, 4070. Lucha 6310, da presente autorizado para o do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 6310, confirma? Afirmativo, autorizado da presente. Paranacaju, tem 190 já aprovado, gostaria de coordenar 15, copia 19. Copia 190. 5-2 no meio, autorizado para Aracaju, Sierra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 190, Golf 677. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5022, 5-2 no meio. 90 aprovado, Golf 677, decola 1-0, esquina da Puca, Caju, 1208 é o controle, 5022, 5-2 no meio. 5022, cotejamento correto, 352 ano meia. Parte 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Camarada. 0.8, boa noite, 3258. Externo, baixo checado, 6313. Puxa, 6313, boa noite, está autorizado o pouso na 10, o vento 090 graus com 8 nós. Autorizado o pouso na 10. Controle Salvador, boa noite, TAM 3858, 1500, bom, por aqui. 3858, contato radar na decolagem Sol 370, perfil Momo, COG do Frotinho. Então, ativo, quando possível, notícia lá, COGBO, TAM 3858. Abaixo coordena... Ah, autorizado o COGBO da presente 3850. COGBO, TAM 3850. O 3258, se quiser coordenar por aqui, agradece com o registro. Gente, a senhora a princípio voa código, ainda está dentro da minha terminal, aguarde um ponto mais à frente. Ótimo, ótimo, muito obrigado. Voa no código. Localizador, vamos aí. 9272. 9272, completa final torre 118.95. 118.95, boa. Puxa 6310, chame Recife 12685, alterna 12545. Recife 12685, 2545, chame 6310. 19272, muito boa noite, repórter passando externo, controle chegado. Repórter externo, 19272. No solo aos 2, perdão, aos 5-5. Livrando a direita, chama o solo em 1-2-1 no decimal 9. 2-9, agora. Eu sou externo, baixa travada, igual 9-2-7-2. 9-2-7-2, aguarde autorização para o pouso. Informa um vento de 0-9-0 graus com 8 nós. O altímetro é 1012. Agora pista livre e autorizado pouso na 10. Sente uma distância livre pouso na 1-0, voo 9272. Boa noite, Oxané 63, Zona 3, Livrão. 3, 1, 3. Boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 04. É, até o 4. Salvador, trip 5216 para pushback, acionamento. Pátio 3, aprovado, 5216, chame táxi. Camará. Provo com 604. Voo no 604 para Fortaleza, eu tenho aprovado nível de voo 370, informação em curso e uniforme. O senhor está pronto para a cópia? Gol no 604, autorizado para Sierra Bravo Foxtrot Zulu, Viator Zulu 19, nível de voo 370. Decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti. Controle 120, decima 8, aciona 5023, gol no 604. 370 autorizado, Fortaleza, Zulu 19, decolada 10 de esquerda, Momo, Froti. 208, controle. 5023, transforme. 5023, contingimento correto. Gol no 604. Portão 2, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chame de brilho. O Gol 9272 no solo 58, livrando à direita o solo 121, décimo 9. Direita 121, Gol 9272, autorizado Alfa e reporte para ingresso Taxi e Juliette já. Alfa, bota para ingresso de evento, 9272. Trip 5216 para o táxi. 43 a bordo, 3h40, o pé na Recife. Senhor, por gentileza, Recife 043, 3h40. Afirmo. Copiado, trip 5216 autorizado via Pátio 3, observando o Avianca para ingressar no portão 04. Após o pátio principal em Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chame torre 118.95, 5216, tem um bom voo. Observando a Avianca, ingressa no pátio Índia, ponto de espera, chama torre, o trip 5216. Voo 9272, dando passagem ao ATR da trip em direção ao ponto de espera, senhor, agora à sua esquerda. O senhor ingressa no Juliette até o través do portão 08. No través do 08, segue o follow-me da Infraero para parqueamento no portão 09, o gol 9272. Dando passagem até a da Trip, após Juliette, através do 08, seguindo o follow-me para 09, gol 9272. zero, tem informação de fora. O trip 52 no meia, boa noite, está autorizado a alinhar e decolar lá 1-0, o vento é... Perdão, 0,90 graus com 8 horas. Além da escola, 52 no meia. Trip 52, 16, decolou de Salvador ao 03, o controle em 1-20-8, boa noite. 208, boa noite. Controle Salvador, Trip 52, 16. 52, 16, sube e mantém 190, sai da PUCA. 190, sai da PUCA, 52, 16. Controle o azul 4070 no localizador. 070 complete final ILS, chame a torre em 118 decimal 95. 1895 4070. Torre Salvador, azul 4070, boa noite, no localizador do ILS X-Ray. O azul 4070, boa noite, é, cheque o trem, o vento é de 090 graus com 8 nós e o altímetro 1012, está autorizado o pouso na 10. Autorizado o pouso 1012 no ajuste, né? Afirmativo, 1012, por gentileza reporte o trem chegado. Vai reportar, 4070. Estacionamento no 2, no 1-0 para Dagon. No 2 aprovado no 1-0-4, chame táxi. Marinho, obrigado. Baixado, travado, 4070. Ciente, permanece em condições, autorizado o pouso na 10. Autorizado, 4070. 4212, autorizado, chegada, bom, que desse mantenha 050, vigilância. Europa 083, clear, bom for arrival, descend and maintain flight level 060. Do 4070 no solo aos 07, livrando à direita, chama o solo em 121.9, tenha uma ótima noite. 219 a livrar, o 4070, obrigado, boa noite. Boa noite, azul 4070, virou à direita, não se escuta. 4070, autorizado via Alfa e Juliette, portão, correção. Alfa Juliette, ingresso à esquerda para o pátio 3. Esquerda para o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, azul 4070. Alfa Juliette, pátio 3, vai ficar atento ao sinalizador 4070. Na 3305, desça para 2000, autorizado LS X-Ray, informe localizador. Informa localizador 3305, 2000. A velocidade é o critério. Trip 5216. Prossiga. Poderia colher na direta Aracaju? Aguarde. Chegou 604, 113 a bordo, 113, 330, autonomia, alterna Recife. 115, 335, Recife, confirma? 113, 335, Recife. Copiado, 113 a bordo, voo no 604, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistola 0, ajuste no 012. No ponto de espera chama torre na frequência 118, decimal 95 no 604, tem um bom voo. 612, no ponto de espera 095, bem novamente. 516, centro Recife, no momento não autoriza direto Aracaju, mantém o perfil da saída. Sim, a gente vai manter. Voo 604, boa noite, está autorizada a linha decolada 10, vento é de 090 graus com 8 nós. Autorizada a linha decolada 10, 604. Salvador, boa noite, gol 12, correção 9287, tem que estar aí, uniforme, barulho, espalha só para todo mundo. Copiado 9287, informação em curso e uniforme, um minuto da cópia, senhor. Provável subida da Euleda Bridge. E da Euleda Bridge, continuando a cópia. Estabilizado no LS, o seu 3305. 305, complete final ILS, chame a torre, 118.95. Chamará, boa noite, 3305. Boa noite. Azul 4212, desça para 2000, ajuste 1012. 304, decolou de Salvador aos 15, chame o controle em 120.8, tenha uma boa noite. 208, boa noite, gol na 604. 1012, azul 4212. 305, final da 10. Rapid, que é a Nate 1012. Rapid, que é a Nate 1012. Rapid, que é a Nate 1012, Europa 08. Gol na 10-3305. Por gentileza, reporte o trem checado. Sempre, amigo. Zero vigilância. 377 ou 1604. Salvador, 352-16. Diretri. Solicita um 50 como final. Me mantém um 50-5216. 1950-5216. 604, cadê o WhatsApp? 604, mantém o perfil da saída Momo. E suba restrito ao nível de voo 350. 7 batendo a rede perfil da MOMA 350, restrito voo 9604. Zulu, após direto posição Trive, após direto Papá Charlie Lima, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5033, gol 9287. Confirmando o transponder? 5033. Autorizado 360, Guarulhos, Repre Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Papa Charlie Lima. Saída da El, Leda Brito, com curva à direita. Controle 208 e transponder 5033, gol 9287. 5033, gol 9287. 5033, cotejamento correto. O Gol 9287, no portão 8, chame quando pronto para o pushback agendamento. Autorizado ILS, parte 2 do motor. Firmo, autorizado ILS, que se reinforme estabilizado. Informado. Sol 3305 no solo 18, livrando a direita, chama o solo em 121.9. 209, boa. Motor, boa, 3305. Boa noite, 3305, autorizado de Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 3305. Gol 9272, informação em curso é a Vitor. Eu tenho um 360 aprovado para o Galeão, o senhor está pronto para a cópia? Site final ILS, 21895. 2895, 4212. Azul, 4212, ILS, pista 90. Reporte, trem checado, azul, 4272. Tá, 212, perdão. Está checado já. Ok, está autorizado então o pouso na 10, o altímetro é 1012 e o vento é de 080 graus com 8 nós. Gente, livre pouso na pista 10, azul 4212. Cotejamento correto, Gol 9272, quando pronto chame para o posto de saneamento portão 9 já. Volume 04, passa 150, chama o centro em 12085, alterna 12545. 12085, 2545, volume 04. Santana 63, 13, informação Vitor, Guarulhos, 340. Gente, 6313, informação Vitor correta, 340, vou coordenar com o Centro Recife, a provável subida da El Leda Bridge, senhor. Muito grato. Azul 4212 no solo aos 23, livrando a direita, chama o solo em 121.9 e tenha uma ótima noite. Tente, livra a direita, chama 219, 4212, muito obrigado, bom trabalho. Estando localizado no runway 10, Europa 0, Highspeed. Europa 083, complete the left approach, contact tower on 118.95. Roger, continue on the approach and 118.95 with tower, Europa 083. Channel 6313, pronto para cópia? Copia. Puxa 6313, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Abra Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5034, Oceaner 6313. Autorizado 340, decola 10, direita da Eulia da Bridge, 208-5034, conforme no ponto Zulu 16, Brava Zulu 3. 5034, protegimento correto, 6313, chame quando pronto para o pushback instrumento, senhor. Valeu, obrigado. Roger, you are clear to land runway 10. The wind is 080 degrees with 10 knots. QNH 1012. Roger, 1012, clear to land runway 10, Europa 083. Deposit 83 on the ground at 28. Leave the runway by the right and call ground control 129 Alpha Taxi. Roger, back 18 next to the right and ground on 121 Alpha Taxi. Obrigado, 119. Ground, good evening, Europa 083, back 18 runway to the right now. Europa 083, you clear taxi via Alpha, hold short of taxi Juliet, sir. Taxi via Alpha, hold short of Juliet, Europa 083. Maré, desce para 2.000 pés, 1.013. Maré, 2.000 pés, 1.013, com 9.243. November na chegada maré, chama para descida, November. Juliet Gate, Europa 083. Europa 083, you clear turn to Juliet until Abim Gate 08. At Abim Gate 08, you're going to follow the follow me vehicle of Infraero until your parking position, which is Gate 10, Europa 083. Roger, clear to enter the apron via Juliet Gate until beam gate 8 and follow the follow me car to gate 10, Europa 083. Salvador, Boa 287, posição 8, pronto, desce novamente. O 9287, passando a cauda agora, um Alfa 330 da Air Europa. Após a passagem do mesmo, coordenação com a equipe de solo, o senhor tem livre pushback, acionamento, chame táxi, gol 9287. Após a passagem do mesmo, está livre pushback, eu quero a passagem com a 9287. Autorizado para 2.000 pés, 2013, livre das restrições. Alô? É o bom. 9287. Mas não copiei, poderia repetir? É o Gol 9287. A gente solicitou via manutenção e empresa já, não adiantou. Você pede aí um operador de ping aqui no 8, por favor. Sim, senhor. Eu vou informar a infraero. Tá, ok. Solicitou já empresa e via manutenção. A gente já acionaram, mas não chegou a ninguém. Obrigado. Zero 9 minutos para o push 9272. Você é o número 2 no setor, aguarde. O Gol 9287, a Infraero já está ciente da situação, já está mandando o pessoal para o Bellfinger. Ok, obrigada. O Gol 9272, aeronave à sua direita, no portão 08, é a primeira para iniciar o push no setor. Após o início do táxi da mesma, eu autorizo seu pushback 9272. No mesmo setor seria a primeira vez, senhor. Negativo, mantenha a posição aguarde. O 9272 teria condições de coordenar com a equipe de solo do senhor e da aeronave da companhia efetuar o pushback simultâneo, portão 0809? Muito bem, então está livre em coordenação, pushback simultâneo com a aeronave da companhia no 8. Chame pronto para o táxi, gol 9272. Para a reportagem padronizada, 9272. Alô, é o voo 927, voltando? Prossiga, senhor. Eu não sei como é que funciona isso, mas a gente vai escrever aqui. Você tem aí também um risco de ocorrência? Ah, antes de solicitar o curso, nossa, já vai fazer agora, vai fechar 5 minutos, eu solicitei o operador de 513 pela alteração. Essa criatura não chegou aqui até agora. Ah, a empresa fala que isso é uma constante aqui com a gente. Aí agora apareceu um rapaz.